no, no me quedo con usted. Será. Azul 2775, mantenha no máximo 180 nós para manter a separação longitudinal com o tráfego da companhia. Ah, sim. Vai reduzir então, vai manter 1970, o 2775 da Azul. 1093, chame Centro Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260-288-1093. Quatro 958, passou o Serra Vitor 366, complete a final do procedimento da Renave, chame Torre, 198, decimal 95. Chame Torre, 1895, 4958, obrigado. Azul 775, desse mantenha 25003, informe passando o Serra Vitor 366. Afirma, para 2.500 pés, vai reportar o 66 estabilizado, o 277. Vou no 649, fui para o servidor 368, se você mantenha 4.000 pés, aguarde autorização para final RNAV. Eu volto agora para o 368. Tem um portinho à direita, só para evitar uma formação ainda 10 milhas, vou 865. Gente, vou no 865, são autorizados de visto necessários. Após, retorne a Prode Elepo, se tiver condição. Após, direto Elepo, vou 865. Modo Elefra, gol 865. Sol 366 estabilizando 2775 da Azul. Azul 2775, Torre Salvador, 198, decimal 95. 1895, obrigado, amor. Azul 2229, solo 50, libere a direita, solo Salvador, 1219. Direita, 219, passeio 2229. Torre Salvador, cordial. Azul 2775, passou 366, estabilizado no RNA. 2775, continua a aproximação, guardando pista livre. Prossegue na sua escuta de pista livre, 2775. Azul 4958, pouso autorizado, vento variável 029. Livre pouso no 04958. Faria do 2229, livrou? 2229, bom dia, táxi Alfa, reporte Anjo, táxi Juliette. Táxi Alfa, reportará antes da conta? Antes da Táxi Juliette. Antes da Juliette, tem 229. Sou no 865, chame Centro Recife, no 260, alterna 128, decimal 8. 260, 288, bom. 8 metros. O número 49 tem condições de voar para o servidor 366? Afirmo. A gente foi para o servidor 366, desse mantenha 2500 pés, de forma estabilizada na final, Renato. Tomara estabilizada. Azul 4958, solo ao 52. Libera a direita, solo Salvador no 219. Direita 219, bom, 49. Solo Salvador, bom dia. 4958, de zona 4958, bom dia. Alfa Aquilo para o Pacho 3, fique atento ao sinalizador. Alfa Aquilo, Pacho 3, atento ao sinalizador, 4958. 020 grau, 029. Pouso autorizado, 902775. Acionamento 221, após o pouso da profissão aeronave, será autorizado seu alinhamento e decolagem. Após o cruzamento, está autorizado alinhar? Afirmativo, após a passagem do ATR da Azul, que está na curtíssima final, autorizado alinhar e manter. Após a Azul, a gente está... O nome é 49, Torre Salvador, 118, decimal 95. 395, bom dia. Torre, acionei 62, no nono. Prossiga. Eu estou com o passageiro passando mal aqui, eu vou aguardar um pouquinho para ver o que está acontecendo aqui. Seguinte. Salvador, bom dia, eu vou com o 649. Voo no 649, bom dia, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. 649. Solo 55, libera direita, solo Salvador 1219. Direita 1219, 2775. Salvador, sou de Alfa, 2775, livrou 5. Azul 2775, bom dia. Alfa Aquilo para o Pacho 3, atente ao sinalizador. Alfa Aquilo, Pacho 3, vai ficar atento. Muito obrigado, 2775. Agora está pronto, 62 no nono. 62 no nono, o tráfego já está no marcador externo, praticamente a 5 milhas da cabeceira. e vai exigir a separação regulamentar. Após o pouso, o mesmo será autorizado. No 649 da CU, autorizado pouso, vento variável 039. Autorizado pouso, 90, voo 649. Está visual com tráfego na final do 10, ou chamei 62 de novo? Positivo, está visual com tráfego. Após o mesmo, autorizado alinhar e manter. O mesmo, alinhar e manter. Sola 2775. Você. Só certo, tá visual agora com o balizador. No 649, solo 59, libera a direita, solo Salvador, no 208. Direita 208, um solo do 649. Solo Salvador, bom dia, do 649. Solo Salvador, do 649. O 649 está na frequência do controle. É 211, autorizado decolagem, pistão no 0, vento variável 039. Teve decolagem, 219. No 9, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, vem reportar antes do Juliette, vou pegar a fase. Xaré 6211, decola 0900, controle Salvador 1208, bom voo. 208, obrigado. Bom dia, Xaré 6211. Xaré 6211, bom dia, contato radar. Subi, mantém nível 360, após 2000 pés direto, lisa. 360, 360 após 2000 Lira. 621. Juliette, Golo 649. 649, Juliette, portão 612. Juliette, Golo 62-1-1 no controle. Liga na escuta. Na 62-1-1, suba e mantenha nível 340 e vou direto ao Irume. 340, Irume. Controle Salvador, muito bom dia. Gol 2060, 150. Gol 2060, bom dia. Acione identificação. Vê se mantém a 4 mil pés. Altímetro 10014, autorizado via chegada Mari. Via Mari, está na 4.114, 2060. Zero, vou ir direto para o CRF 366. Na Pro 366, 060. M621. Se autorizado, voar a Prodi Irumi. Gente, a Prodi Irumi, 6219. Chiné 6211, submapinha nível 340, chame Centro Recife no 23.8, alterna 128.35. Sobre 340, 238, 2835, 6211. O 2060, desse mantenha 250010, altímetro 1094, é posse passando servidor 366, estabilizado na final RNAVE, pistão na zero. Piscina 200, 1014, eu posso estar passando 366, 060. 9092, essa é a minha identificação, Deus se mantenha 4 mil pés via chegada Mari, altímetro 1094. Copiou? 2060, que plano de desvio? Pequeno desvio à direita, mas já está retornando para o 366. Receptando, próximo ao final 2060 da Gol. Por 2060, Torre Salvador, 1198-95. Até já. Torre Salvador, bom dia. 0060 da Gol, tá na sua final. Gol 2060, bom dia, pouso autorizado, pistão no zero, vento 01, 0 grau, 039. Quer que liga nosso pouso, ou Gol 2060? De fato, fui para o servidor 366, informe estabilizado. 2500, apoio de trato, 366, o voo 019, reportarei. Salvador, bom dia, Gol no 759. Bom dia, prossiga. Formação Delta, autorização para Guarulhos, posição número 3. Autorizado, Salvador Guarulhos, 360, posição 10, Taubaté, decola pistão no 0, curva direita. Da réu, lei da morte, controle 1208-5571. Autorizado para Guarulhos. 360, rota uma forma cruz de voo, apertura 10, Taubaté, volta para de curva à direita, saída da El, linha da moto. É 1208-55 estaciona. Correto, então. E encontrará no feedback o voo 1759. Serão 92 efetuando de juízo? Juan 366. Gol 2060, solo 20, libera a direita, solo Salvador no 219. Direita 219, obrigado, senhorito. 060. Bom dia, Gol 2060, livra. 060, bom dia, táxi via Alfa, é corte antes da táxi de Juliette. Antes da Juliette, reporta o 060. 0092 Torre 198 decimal 95. 1895. Torre, bom dia, Gol 092. Polo 092, bom dia, pouso autorizado, vento 040 graus, 03. Depois para o Gol. O Solo, o 2060. Liga. Junção da Alfa com a Eco aqui está ao lado direito. Quando nós falamos com o motor direito, tem um buraco com pedras soltas, tá? Pode ser aspirado pelo motor. Toma o pessoal da enfrearia, por gentileza. Vicente. Recife 350, peso 17, 90 decola, esquerda, Pul Caracaju, 208, 5575. Juliette 4, 060. Bono 759, ordem de pistola após o Gol parquear no 4, autorizado no 3, chantagem. Entra após o Bono 4, autorizado o Bono 759. Mike de Goiânia. Bom dia, autorização de remoto da remota 13 para a ponte 10, parte principal. Rota 13 para o portão 10. Positivo. Autorizado, chame no TR. Chamarei no TR. Bom dia, Gol 1092 Livro. 1092, táxi via Alfa, reporte Anxia Juliette, informo que devido a uma aeronave anteriormente notificou pra gente um buraco com pedras soltas, ok? Na Alfa, na altura da Eco. Se atento, reporte antes da Juliette. Tá, ciente, vai ficar atento, reportará antes da Juliette. 092. Está liberada a restrição de velocidade da chegada número 1 para a aproximação. Táxi, o Gol 1759, 189 a bordo, 4 horas e 10, alterno Galeão. Direita, ponto de espera, 1895, 1014, boa viagem. Direita, 1895, obrigado, bom dia. Solo, bom dia, Gol 1649, informação Delta, coordenação Porto Seguro, por gentileza. Frisado, Salvador Porto Seguro, 360, Pêsulo 44, decola pistão 0, curva direita da EL, leda após leda direito, DCT Porto Seguro, controle 1208-5577. 039. Ali, decola pistão 0, Gol 1759. Porto Seguro, Gol 1649, decola 1-0, curva direita, perfil da EL, leda direto, Porto Seguro após, controle 1577, controle 208. Corno 649. Correto, time Juliette, 1092. 092, Juliette, portão 5. Juliette, 5, 092. Obrigado, bom dia. Gol 1759, decolou 31, no controle Salvador 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Gol 1759, decolou na Cisco, cruza 1500 pés. 759, contato radar, suba em mapinha nível 360, via saída da 1. 360, via da Elbo, no 759. estacionamento, posição 62, chegou no 649. Autorizado, chama o táxi. Corta lá. Coluna 755, aposte pelo voo 500366, desça para 250010, autorizada a RINAV, reposte visual com o campo. É, pode manter o serviço 367, voo 175. Autorizado, voo 755, manter o serviço 367, após o 366, reposte visual com o campo. Contará, voo 755. Táxi por 649 com 88 a bordo, 3 horas e 4 minutos de autonomia, alternando com 649. 88 PLB com 23 e 4 PLB, autorizado o táxi até o ponto espera. E ainda no ponto espera Torres. 118 decimal 95, ajuste de altímetro. 105. E ainda no ponto espera com a Torres 295. Obrigado, vou no 649. Para Recife, frequência 123 decimal 8, alterna no 28 decimal 35. 238, 128, 35, voo 1759, bom dia. 2-2-3-4. Firme, quem chama o Salvador? Azul, 4-2-3-4. Então, depois do estacionamento, passamos. Azul, 4-2-3-4, passa a passagem do bonde da Lagoa Calda. Autorizado, sumitáxi, 0-1. Gente, após o gol, o firme aqui, 4-2-3-4. Solo, gol 2069, estamos aqui no 04-22 para cópia. 049, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 020-049. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, gol no meio 49. Já fez o 19, nível de voo 370. Saída Momo, transição Froti, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5021, controle Salvador, opera a frequência 120.8. Autorizado Fortaleza 370, via Upper Zulu 19, decola 10, cruzando esquerda, Momo, Fruti. 5021, transponder 208, controle 069. Com 2069, Momo, código Fruti, chame pronto no 04. Chamaremos 069. A Victor 366, está vista, gol 1975. Eu tenho 5 de retorno no 8, decimal 95. 1895, 1975. Salvador, bom dia, gol 1755, passo para o Serra Victor 366, com a pista vista. Chegou no 755, avistada. Vento 010 graus com 03 nós. Ajuste no 095, pouso autorizado, pista no 0. Primeiro pouso no 0, gol no Controle Salvador, bom dia, gol no 649. Gol 649, contato com o farol de decolagem, suba para nível de voo 360, via saída da EL. Saída da EL, afirmativo 360. Pode voar da EL, está presente? Autorizado da EL, gol no 649. Autorizado da EL, 649. para táxi azul 423. Táxi com 75 a bordo, 2:40 de autonomia, até na fora, tá bem. Confirme em táxi azul 4234. 75 a bordo, 2:40 de autonomia, até na Fortaleza. 2:40 de autonomia, confirme pelo bem, autonomia. 75, 2:40 de autonomia, como receber? Bem, caso o Codô 64 já está com a ponte de espera, vem ainda no ponte de espera, torre 11, decimal 95, atinge altímetro 10 no 5. Direita, quando pronto, na 10, 1895, o 4234. Confirme. 3-4, autorizado a linha área, mantém, fecha no zero. Coluna 755, solo aos 4,6, chama 1-2-1, decimal 9, solo. 1-2-1, decimal 9, solo, gol no 755. Salvador Vitória da Conquista via rota do plano de voo nível 180. Vai dar bom 1, elepo piló, pode descer sem conquista. Recorde de sistema 0 com primeira curva direita, transponder 5566, controle no 208. Frequência no 23 decimal 8, alterna no 28 decimal 35. 23 decimal 8, 2835, bom dia, devolve, voo no meio 49. Salvador, bom dia, azul 4981, que joguei sua terra para o 60. 4981, dessa via chegada bosta para 4010, que negar 10, 15. Entre essa via, Salvador, que fica para 4010, 7 para remoto 6, eu vou 1755. Então, Salvador, eu vou passar no mais 32, posição remota 14, solicito autorização de reboque para a posição de número 9 no pátio principal.